Quando 966, você chama muito correto, repassou para o estacionamento. Salvador Ground, good evening, Star 3192. Star 3192, Ground Salvador, clear taxi, Cisaya Alpha, report before taxiway Juliet. Cisaya Alpha, report before taxiway Juliet, Star 3192. Chinelo 6327, está pronto para o táxi, 78 BOAB, alterna Salvador, 3 horas e 35. Oi, Chané 6327. Oi, Chané 6327, São Salvador. Ok, minha amiga, estamos prontos para o táxi com 78 POB, 3 horas e 30, alterna Salvador. O Chané 6327, autorizado táxi via Índia para o ponto de espera da pista 10. Quando lá, chame torre 198, decimal 6, ajuste de altímetro 10. Das condições, das orientações, na 3827, iniciando. Qual a primeira nave que chamou o Saulo? Stand 3192 for Juliet. Saulo, hino da Zona 9 em inglês, por gentileza. Salve, Bravo, Zona 9 em inglês, por 9620. Aeronave que chamou sala guarde. Stand 3192. After correction. Wait. Okay, wait. Before Juliet, stand 3192. Some other ground, 01620. Go 1620, clear taxi by Alpha, report before taxiway Juliet. By Alpha, before Juliet, go 1620. Paulo, Chanel, please, please, one more set, respect, Paulo. Chanel, 6321, aguarde. Aguarda, 6321. Salvador, Chanel, 6327, pode estar pronto. Ciente após a decolagem do trip, Mali mantém pista no zero. Após a decolagem do trip, a linha mantém 6327. Confirma como é recebe. Alto e claro, 5/5. Trip 5241, a linha decola no zero, correção. Decola 1 no zero, vento uma centena no 2 mais. Esse é qual trip? Alto e claro. Clear takeoff, trip 5241, wind 1-10 degrees, 1 knots. Double 7, para pushback, funcionamento. Chanel 6321, acordando com a equipe do solo, chame para o táxi. Parei para o táxi, 6321. Salvador, boa tarde, igual 967, aqui da TAM. Para o solo. É o Gol 967. Gol 1967, aguarde. Gol 1620, Salvador Ground. 1620. Gol 1620, cleared taxi by Alpha Juliet until gate 01. Alpha Juliet to stand number 01, 1620. Gol 1967, Salo Salvador, informação em curso tango, pronto para o tá? Correção, pronto para a cópia? Exato, tango, copia 967. Gol 1967, autorizado para o Galeão, nível de voo 360, seguida da Eleda, após bridge, rota upper 10, após o SMAP, após direto úvito, após direto Bravo, Bravo Charlie, após view, planos de voo. Primeira curva após decolagem à direita, transponder 5417, controle Salvador 119 decimal 8. Autorizado o Galeão Via Roda Plano de Voo, nível 360, da El Leda Brite direto, cruza direita, pausa decolagem. 5427, transporte 98, controle. Gol 1967, procedimento correto, repasse para pushback, acionamento. Quartarão 900. Posteriormente. Ah, então tá bom, vamos tentar, valeu. Alô, Salvador, tá 3155, boa tarde, gente da Tango. Tá 3155, alô, Salvador, Tango confere, pronto pra cópia. Pronto. Tá 3155, autorizado para Guarulhos, nível de voo 340, saída da El, Leda, Point Bridge, rota Upper Zulu 10, após SMAP, após Awake, após Mike India Alpha, após conforme rota do plano de voo. Primeira curva após decolagem à direita, transponder 5451 no controle Salvador 119.8. Está autorizado o nível 340 para São Paulo Guarulhos, decolando da pista 10 com curva à direita na saída da El Leda Bridge. Pós voa Brasil 10, SMAP, Awake, Maricá e São Brasil 44. 5451 aciona, 198 ao controle. 3155, cotejamento correto, chame para pushback, saneamento. Certo. 3217. Prossiga. Confirma a informação. Prossiga. Eu tenho uma aeronave alinhada na pista 17, está prestes a iniciar a rolagem. Ah, ok, certo. 3217. Confirmando na 10, o TAN 3217. Positivo na 10, 3217, aguardando a autorização. Ocean M3-27, livre decolagem pista 10, vento 100 graus, 14 nós. A aeronave decolou à frente, realizava o perfil de saída convergente. Ciente, Ocean M3-27, iniciamos. Tudo espera da pista 10, quando lá chame torre 118 decimal 6. Ajuste de altímetro 10, 10. Espaço Índia, controlado. Janela, 6321. É 6321, no ponto de espera da pista 10, chame torre com fisiologia inglesa. Confirme para o Janela 6321. Oceaner 6321, no ponto de espera da pista 10, chame torre com fraseologia inglesa na frequência 198 decimal 6. Bom, tudo bem, a gente pode chamar também. É algum teste aí? 10, tá 3217. Gente, colabora aí, 6321. Gol 1966, falou Salvador, prossiga. Chené 6327 decolado aos 43, controle 119.8. 119.8, prato. Ocean 6321, Hold short, red flag account. 6321, you're clear to line up and maintain runway 10. Line up and wait, Ocean 6321. 3217, solos 45, livre à direita, ao livrar Soleno 219, chamando em inglês, por gentileza. 219, chamando em inglês, positivo. Salvador Brown, 3217, make it the runway. Stand 3217, Ground Salvador, clear de taxi via Alpha Juliet until gate 04. Taxi Alpha Juliet 04, 3217. Pegatona Bento, portal 10, igual 967. O 1967, aguarde, segundo aeronave da companhia, taxiira retaguarda. Guardando 9 metros. 6321, you're clear to take off runway 10, wind 110 degrees, 15 knots. Clear for takeoff, Ocean 6321. Para o táxi, o gol 96, 105, 4 e 30, Fortaleza. Táxi, gol 96. Gol 1966, autorizado táxi via Pátio 1 no Juliette para o ponto de espera da pista no 0. Quando acha, me torre 118 decimal 6, ajuste de altímetro 10, 10. Livre táxi para 10, 2, 6, 6. Frequency 119.8. Thank you, 119.8. Have a good afternoon. Da pista 10, quando lá chame torre 118 decimal 6, ajuste de altímetro 10, 10. Primativo, senhorita, livre táxi via pátio após taxiway India. Quando do ponto de espera da pista 10 vai chamar a torre em 118 decimal 6, ajuste de altímetro 10, 10, é o gol 1966. Gol 1966, peço que quando no ponto de espera chame a torre com fisiologia inglesa. Olá, Salvador, boa tarde, é o Trip 5627, pronto para busca e estacionamento? Gente, vou. Trip 5627, coordenando com a equipe de solo, chamando para o táxi. Autorizado, chamará para o táxi 5627. O solo está 3155 para posicionamento no 5. Então, 3155, coordenando com a equipe de solo, chame para o táxi. Tá, autorizado em coordenação 3155. O 967 pode entrar, puxa isso. Gol 1967, afirmativa, correndo com a equipe de solo, chame para o táxi. Agora a DAC 967. Go 1966, you're clipped to line up and take off runway 10, wind 110 degrees, 15 knots. Clear, line up and take off runway 10, go 1966. 1966, airborne at 51, contact departure control, frequency 119.8. Departure 119.8, go 966. Salvador, o trip 5627 está pronto para o táxi, que é o B61, 2 horas e 30, alterna Recife. Trip 5627, pode repetir, vamos lá, por favor? Nosso POB 61, 2 horas e 30, alternando Recife, pronto para o táxi. Trip 5627, aguarde para o táxi. Aguardando para o táxi, 5627. O táxi chegou 967, tem 130 a bordo, Campinas, 3h40. A aeronave que chamou o Saulo, pode pedir, por favor? É o gol 967. Gente, o 967, pode repetir as informações, por favor? 130 a bordo, Campinas, 3h40. Fundo 967, autorizado táxi via Pátio 1 no ponto, correção, via Pátio 1, taxiway Índia para o ponto de espera da pista 10. Quando lá, chame torre 118, decimal 6, de altímetro 10, 10. Pátio Índia para o ponto de espera da 10, lá vai chamar 186, torre voo 1967, vida e do Júlio. Voo 1967, peço que no ponto de espera da pista 10, chame torre com pretologia inglesa. Desculpa, não entendi a mensagem. Gol 1967, peço que no ponto de espera da pista 10, chame torre com pretologia inglesa. Gente, 1967. 3155, táxi 182, 4 horas e 10, alternado em Galeão. Tá, 3155, aguarde para o táxi. Quase. Falou, trip 57, pode seguir o TAM, ou o próximo dele? Voltar 3157. Trip 5627, siga o Boeing 737-800 da Gol à sua frente, é o número 2 para a decolagem. Tem um TAM na nossa frente, né? Desculpa, eu... Voltar 3157. Aguarde pro táxi então, Trip, 5627. Vai aguardar pro táxi, 5627. O gol no 967, continue no táxi, ponto de espera, pista 10. Ponto de espera, pista 10. Alô, tá 3155 pra aguardar o gol? Afirmo, o senhor não havia chamado pronto ainda pro táxi, o gol chamou primeiro. Gol 1967, livre táxi, continue no táxi, ponto de espera, pista 10. Gente, ponto de espera, pista 10. Está chamando agora para o táxi, o Trip 5155. Não, senhor, foi chamado antes, mas tudo bem. Ô, Saulo, é o Trip 5626? Saulo, Trip 5626? Vai seguir o Airbus da TAM à sua frente. Trip 5627, como o número 3 para decolagem. Não tinha outro jeito. Ok, se for por chamada, a gente chamou primeiro também, tá? Então, o processo de fila aí ficou meio esquisito, né? Não, mas é devido à configuração, que os três foram autorizados ao mesmo tempo e quando se configura para o táxi, o senhor não tinha como taxiar e passar na frente do tanque da sua frente. É, a gente chamou o primeiro e foi o terceiro, mas tudo bem. O TAM pode seguir? Paulo 3155. Siga. Pode prosseguir, táxi. Toma número 2, confirme novamente. 182, a bordo, autonomia. Repita, por favor. 182, 410, Galeão. Alfa, prossiga via Índia e Alfa, tá 3155. Cindy Alfa 2631. Falou, trip 5627, pode prosseguir seguindo o TAM? Como número 3, afirmo, siga no banho da TAM. Autorizado, 5627. Tá, agora tem boy. Torre 3155, ponto espera, pronto. 3155, mantém o ponto espera. Mantém. Torre, papá, mais quieto, Delta. Mike Echo Delta confirma se prossegue para pouso na 10 ou vai para 17? A intenção é 2 milhas antes para 17 em viajeta. Ciente, reporte para o cancelamento Echo Delta. Reporte a Delta. Então 3155 ali mantém pouso no 0. 3155 ali mantém no 0. O 19967 decolador 58, controle de saída em 119.8. 19.8, bom dia. Azul, 41118, saída da El, Lila Brito. O 1097, na escuta, tudo fala, Salvador? O 0097 na escuta do Salo Salvador? 5627 após a rolagem do tráfego da TAM na cabeceira 10, ali mantém pistão 10. 18, autorizado para Confins, nível de voo 340, saída da Euleda após bridge, rota Upper Zulu 10, após bridge, após Upper Zulu 16. Primeira curva após decolagem, à direita, transponder 5474, Paulo Salvador 199, décima 8. Azul 4118, protegimento correto, reparte para posicionamento. Oi, Mike Echo Delta para cancelamento. Mike Echo Delta cancelado aos 1900, curva esquerda, base pela direita, final da 97, a porta embaixo travada. Vai voltar, Delta. Da 3155, livre decolagem, pista 10, vento 1 no 3 mais. Iniciou 3155. Oi, Mike Eco Delta na base, trem baixo e travado. Avistado, livre pouso no 7, vento uma centena no 3 nós. Delta. 3155, decolado aos 01 no controle, controle de saída em 119.8. 198, 3155 da TAM. Cotejado, 198. Cinco meia dois sete, livre decolagem no zero, vento uma centena, 1 no 3 3. Autorizada a decolagem, 35627. Boa tarde, 34. Mike Eco Delta, solo 02, táxi autorizado até o pátio 4, frequência livre. Boa tarde, pastor 1-4, estabilizado no GNS, mas está travado. Pastor 1-4, continue a aproximação, reporte 3 checado. Confirme, Shanner 6314. Afirmativa, Shanner 6314, na posição 06, informação Tango, na escuta para a situação, pessoa 5. Shanner 6314, Tango confere, pronto para cópia? Oceaner 6314, autorizado pela Petrolina, nível 340, saída Momo, transição Flock, rota Upper Zulu 20. Tapatango Lima, direto, transponder 5512, controle Salvador 119.8. Oceaner 6314, autorizado pela Petrolina, 340 para Petrolina, saída Momo, transição Flock, Upper Zulu 20, transição 512, transponder 5812, ao ponto. Xaner 6312, cotejamento correto, reporte para posicionamento. Operador 6314. Pastor 1-4, tráfego avistado, cheque o trem. Trem baixado e travado, pastor 1-4. Pastor 1-4, livre pouso, pistão no 0, vento 1-0 graus, 1-4 nós. Só ajuste no 0, 1-0. Pastor 1-4, livre pouso, 1-0, ajuste no 0. Confirmando, pastor 1-4, vai por parte militar ou de autoridades? Militar. Entendi. Torre, boa tarde. Trip 5446, baixou e travou, fui, aliás. 5446, continua a aproximação. Reporte, trem checado. Número 2 para 1-0. Abaixado e travado por ILS, 5446. O ILS baixar travado, trip 5446. 5446, aguarde autorização de pouso e forte na BA. Passará. Pastor 14, solo 07, tem condições de liberar a esquerda, hotel, pátio militar? Gente, azul 4 1, autorizado por estacionamento. Vento 1, 10 graus, 15 nós. Autorizado por 5446. Controle, Papatango, Juliette, Tango, Zulu. Juliette, Tango, Zulu, prossiga. Está estabilizado no ILS, Juliette, Tango, Zulu. Ciente, prossegue 10 ou 17? 10. Reporte, trem checado, Juliette, Tango, Zulu. Pantanal, Tango, Zulu. Tráfego? No 620? No 620, Recife, nível 370, Upper Whisky 58, decola da pista 10, curva esquerda, saída Puca, transição Caju, controle 120.8, torre 18.6, transponder 5524. Chamo pronto para acionamento, seu portão é 01? Ah. Gente. Vamos no acionamento, 6314, para puxar o sinal no 06. Portão 06, autorizado, acuso pronto para o táxi. Chamaré. 3217, cópia. 3217. 3217, autorizado com fins, via Pesulu 10, bridge, para Pesulu 06. Nível de voo 360, decola da pista 10, curva direita. Saída da El Leda após bridge. Controle 120.19.8, torre 18.6, transponder 5521. Já confins 360, via Presulu 10, bridge, via Presulu 06. Da El Leda bridge, aciona 5521, controle 19.8 e 18.6, a torre 3217. Correto, chamo pronto para acionamento. Pronto, pronto. Paulo, boa tarde, 35446, livrou. Autorizado táxi para o pátio 3 via Juliette, 35446. Pátio 3 via Juliette, pode confirmar a posição? A posição. Aqui não diz a posição, pátio 3 apenas. Gente, ok, 35446, boa tarde. Boa tarde, lá vai ter um sinalizador que vai orientar. Acesso a validação. Informação Tango, ciente, voo local, via corredor Axé Caixa Pregos, até Vera Cruz. Não. E após corredor Interlagos. Decola da pista 17, curva direita, 1.000 pés, via corredor Axé, controle 1.9.8, torre 1.8.6, transponder 0121. planejamento correto, está com quantas pessoas a bordo? Nabata, ciente, Bahia Táxi Aéreo, livre acionamento para o táxi, chame a torta, início de táxi. Para o táxi, chame a 6314, 141 a bordo, autonomia de 3 horas e 30, alterna receita. Autorizado táxi, ponto de espera, pista 10 como número 2, à sua frente o Embraer 190 da Azul, o Xaner 6314. Pega Azul, depois de 0 Salvador, o Azul 418, táxi, POB 107, alterna Galeão, com 3 horas e 10 de autonomia. Travado. 698, continue a aproximação, aguardando informação de pista livre. Ok, prosseguindo o Azul 698. Ponto de espera, torre 286. Obrigado, agora. Pois, perfeito, via Índia e Alfa. A Índia é a sua direita. Como via Índia e Alfa, 4-1. Juliette Tango Zulu livrou seu solo aos 1-4. Juliette Tango Zulu, Salvador. 1-1-0 graus, 1-3-1, check trem. Ok, embaixo travado, livre pouso, pistão a 0, azul 6903. Salvador, 4-1-1-8, tá pronto, ponto de espera. 4-1-1-8, mantém a ponto de espera. Em Salvador, passarelo 2231, no final da 10, baixa 7 a capa. 2231, continue a aproximação, guarda a informação de pista livre. Guarda a informação de pista livre, 231. Nove noite da Azul, solo azul no meio, livre à direita, livre à sola no 209. Ok, liberará na Fox e chamará o solo o azul 69. Né? Sim. Paulo, bom dia, o Azul, boa tarde, o Azul 6918, livrou na Fox. Azul 6918, autorizado táxi via Alfa Juliette para o portão 8. Via Alfa e Juliette para o portão 8, Azul 6918. Azul 418, ele mantém 1-0. Também mantém 1-0 pra todos. Trip 2231, solo 18, livre à direita, livre a Soriano 19. Fortaleza, livre a próxima direita 219. Solo Fortaleza 2231. Passarela 23, no Salão Salvador, autoridade do táxi via Alfa Juliette para o portão 2 do pátio 3. Alfa Juliette, pátio 3, passarela 22, 3 ou não? Azul 418, livre decolagem, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-5 metros. Livre decolagem 1-0, vento 4-1. Vai Salvador, busca na 6314, ponto de espera pronto. 6314, mantém ponto de espera. Torre Salvador, o meu Eco Índia, pode ser externo, tranquilo. O meu Eco Índia prossegue 1-0, 1-7. Pouso final 1-7. Confirmando, prossegue para 1-7. Negativo, correção, o meu vai aproximar na 1-0, efetuar o pouso. Gente, aproxima para 1-0. Autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 1-7, reporta para o ingresso, o Bravo 2. Eu é com o Índio confirmando o pátio, que se destina? Ah, vai primeiro no pátio 3, se possível, coordenação para desembarque rápido dos passageiros, após a zona e leva para o pátio 4, tá ok? Ciente, o meu é com Índia, o trem checado, tá um vento 1-0 graus, 1-4 nós, livre pouso, pista 1-0, ajuste 1010, 1-0, 1-0. Ciente, 1010, livre pouso, 1-0, o meu é com Índia. 4-1-8, decolado aos 2-0, controle 1-9.8. 19-8 com controle, azul 4-1-8, forte. Vou manter o ponto de espera por mais aproximadamente 5 minutos. Tem duas aeronaves na aproximação para 1-0. Salvador, gol 1097, passando Simbra, embaixado e travado. Continue a aproximação, guardando informação de pista livre, gol 1097. 97. Romeu Eco Índia, solo aos 22, livre à direita via Delta, chame solo em 1-2-1-9. 1097, reporta na DA. Reporta lá. Oi, Salvador, é o 5487 da Trip, já estabilizado no local. Sim, gente, mantém escuro. Romeo Queen, eu sou no Salvador, autorizado táxi via Alfa Juliet para o Pat 3. Alfa Juliet, Pat 3. Xanem 6314, ali mantém piso no zero. Ali mantém no zero, Xanem 6314. Normalmente, Romeu Eco Índia, o sinalizador da infraero já vai, fica de prontidão aí no Pat 3 e ele já vai lhe observar. Aí assim que o senhor estacionar, ele deve até sinalizar, né, para o senhor lá estacionar, isso pode solicitar ele. A nota visual é que então o Romeu seria a voo marcado na capacidade dos passageiros, tá calma, tá, ok, vai fazer a coordenação junto ao hospital de Pat. Obrigado. Pronto, obrigado. Só vou botar um lugar na site de Vilana Eco. Aeronave que chamou? Gol 1097. Gol 1097. Para táxi, estacionamento? Coisa para. Puxa, estacionamento? Negativo, nivelou táxi aí, Eco. Gente, gol 1097. Autorizado táxi via Juliette, correção, autorizado táxi via Alfa, reparte antes do Juliette. Alfa, reporta antes do Juliette, boa no 097. No externo, baixado e travado, 5487. 5487, aguardando autorização. Aguardando, 87. Bravo Kilo Índia, ali mantém cabeceiro no 7, reporta pronto. Considere, mantém a posição. Tá 3217, coordenando com a equipe de São Paulo, reporte para o táxi. Chama táxi 3217. 0-1, 1-0 graus, 1-3 mais. Autorizado o pouso 5487. Tá Mike Tango Victor, continue na proa da final da 97, a porta interceptando o eixo. Xenem 3-1-4, decolado aos 2-6, controle 1-1-9.8. 1-1-9-8, confere. 1-1-9.8, 6-3-1-4. Flash, boa. Com Juliette, boa, 1-0-9-7. Gol 1097, mantenha a posição, é o seu portão encontra-se ocupado no momento. Mantém a posição, 097. Bravo que linge ali, mantém o 97. Gol 1620, mantenha a posição. Bravo, Kilo, Índia, livre decolagem no 7, vento 1, 1, 0 graus, 1, 4 mais. 7, solo. 0, 7, para cima. Ainda estamos sem seu transponder, mas já estamos coordenando com o centro para verificar a situação. Aguarde cópia. Confirmando o 0,7 que chega, senhor. Estamos fazendo posições da Juliette. Não, então, é, qual a sua matrícula, aeronave 1, Gol no 097 que chega? Está na Alfa. É o Golf Tango Golf. Faça me chamar agora como Golf Tango Golf, por favor. Positivo, Tango Golf mantendo posição. É, Gol no 097, no portão 10, solo Salvador. Salvador é o Trip 5487, Bruna Delta. Trip 5487, livre táxi até antes da Juliette. Livre táxi até antes da Juliette, é bom caralho, passa aqui. Por favor. Bravo Kilo Índia decolado ao 30 sobre a vertical do farol de Itapuã, chama o controle em 119.8. Sobre o farol de Itapuã, transfere o controle de 119.80, Bravo Kilo Índia. 217 com 174 a bordo, 3 horas e 20, altena Guarulhos. Golf Tango Bravo, livre ingresso, portão 10. Confirmando, Tango Golf, livre do portão 10. Golf Tango Golf, livre ingresso, portão 10. Livre 10, Golf Tango Golf. Táxi, 3217. Prossiga. Com 174 a bordo, 3 horas e 20, altena Guarulhos. Livre táxi em frente, Índia e Alfa, no ponto de espera transferência, tá? 3217. Índia e Alfa, ponto de espera transferência, 3217. VIP 5487, siga o Gol à sua frente, livre ingresso, pátio 3. Seguindo o Gol, livre ingresso, pátio 3, 5487, graças. Air Force 2314, Salvador Ground Control. Brazilian Air Force 2314, did you receive or heard information Tango? Roger, wait ATC clearance to receive him, Air Force 2314. Salvador, o Boron 620, pressionante, por favor. Não entendi. Portão 01. Autorizado, chame pronto pro táxi, Gol no 620. Correio 3217.0.0. Tan 3217, ali decola pistão no 0, vento 1, 10 graus, 13 mais. Ali decola no 0, tá 3217. Salvador, 9070. 9070, Salvador, aguarde número 2 para cópia. Brazilian Force, 2314, Red, copy. Brazilian Air Force 2314, clear to receive airport, flight level 110. Point of departure, route Golf 677. First turn after takeoff, it's to your left, squawk 0260. Salvador approach 119.8. Air Force 2314, read back correct, report to setup. Salve, Salvador, passarela 2319.